coelhinhos saltamos pro lado de cá. Grandes orelhas se movimentam no ar. It's Bunny Party, é a festa do coelhinho, e todos os coelhos cantam essa canção. J, J, J, J, J, J, hoje é festa do Bunny. J, J, J, J, J, J, pulamos pra lá. J, J, J, J, J, J, hoje é festa do Bunny. J, J, J, J, J, J, pulamos pra cá. Um, dois, três, quatro, coelho danado. Um, dois, três, quatro, coelho danado. Nós coelhinhos saltamos pra praia de lá. Fazemos festas e dançamos demais. It's Bunny Party, é a festa do coelhinho, e todos os coelhos cantam essa canção. J, J, J, J, J, J, hoje é festa do Bunny. J, J, J, J, J, J, pulamos pra